andrecedesmoral.com.br. Chupeta Produções, a melhor casa de som da Zona Leste na Chiola, fundo de quintal. Chupeta Produções. Se liga aí, ó. Ó. As novinhas vêm de fora pra jogar brulha de frente. O coroa tá presente, o bagulho é envolvente. Tá curtindo, tá de boa, então joga a tua xota. Tem uísque, tem balão e o que tu gosta agora. Só piroca, só piroca. Chegou com a estrona, a putaria vai começar, pivete. Só piroca, só piroca, só piroca. E essa bunda solta. Só piroca, só piroca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só piroca, oh. Só piroca, oh. Só piroca encaixando. É 100% putaria, oh. Só piroca. Esportepets.org. Alô, Netinho Jota Serronda. Só piroca, só piroca, só piroca. E essa bunda solta. Ó, oh, as novinhas vêm de fora pra zona. O coroa tá presente, o bagulho é envolvente. Tá curtindo, tá de boa, então joga. Tem uísque, balão, e o que tu quer mais? Só vai, Cacau. Vai, Cacauzinha. Levanta a rabeta. Usando o braço da Print Max. Não para não, cadadinha, cadadinha, vai. Oi. Porra, porra. Só piroca. Só piroca, só piroca, só piroca. Só piroca. Deixa eu ver, tipo, chega aí. Estética, o Paulinho. Lucas do Mini Mercado Luzimar. Danilo GTI. Se liga aí, ó. Ela achou o cara errado, mas achou a piroca certa. Toma pirocada, pirocada. Toma pirocada, pirocada. Pirocada, pirocada. Toma pirocada, pirocada. Alô, Igor. É Big Seg. Big Seg, Teresina do Nordeste inteiro. Respeita a empresa, compadre. Só piroca, só piroca. Deixa na viola, deixa na viola, viola, viola, viola, viola. Rapaz, que parada é essa, Totti? Porra, pai, a parada tá foda. Tava na hora do Caestrondo gravar um CD ao vivo, não era mesmo, pai? É isso mesmo, Danilo. Danilo CDs Moral. Danilo CD. As novinhas vêm de fora pra jogar brulha de frente. O coroa tá presente, o bagulho é envolvente. Ó, oh, tá curtindo, tá de boa, então toca. Tem uísque, tem balão, e o que tu quer mais agora? Só piroca, perdeu, perdeu tudo, negão. Sai do meio que tá falando, é o Caestrona. Só piroca, só piroca. Coronel Rafa! Coronel Rafa! Só piroca! Aô! Só piroca! Só piroca! Só... Deixa eu ver, viola, viola, viola, viola, viola! Essa banda tá destruindo tudo que tá vindo na frente, pai! Pode passar um ano sem show, viu, Nel? Essa banda tá demais, Totti! A parada é doida, papai! Eu quero groove! Um, um, dois, três e... Danilo CDs Moral! Aô! Se liga aí, ó! As novinhas vem de fora pra socar brulha de frente. O caestronda tá presente, o bagulho é envolvente. Ó, oh, tá curtindo, tá de boa. Então joga a tua chopa. Tem uísque, tem balão. E o que tu quer mais agora? Só piroca. Fedeu, fedeu, fedeu. Aí pra bater, tá passando. Paredão, mineradora, beleza, Lora de Caxias. Vai, mãe, vai, mãe, vai. Só piroca. Putaria do KS. Só piroca, só. Só piroca. Joga pra cima, escavaleira do Piauí. Pizzaria da Nara de Boa, alô Victor Veras. Flora Salgados, alô Matheus Silva. Marcelo Henrique, King Cell. André Cedes, o moral de Bicoara. Alguém conhece alguma Paola? Tem alguma Paola aí hoje?